touro pancadão, o animal indomável de Capanema. É o animal que chega hoje na área, e o DJ Neilson já chegou! Vem pro show, DJ Neilson. É do jeito que você gosta! Pra cima! Uhul! E quem é da paz, coloca a mãozinha pra cima aí, vai! Quem é do Pai Santo, joga a mãozinha pra cima! Chega em casa muito chapado, muito doido, dá um grito! É agora! Joga você pra cima, galera! O bagulho vai e doidão. Obrigado por tanto a todas as pessoas que já se fazem presente, a galera que veio curtir o show do animal. Obrigado, beijo. A Vila da Mata deu estremecendo. Corintiano aí hoje tem. E quem vai sair daqui muito chapado, muito doidão, dá um grito. Cadê o grito das mulheres sinceras? Show do animal, garoto. E a gente, claro, vai recepcionando com muito carinho pra toda a galera que veio curtir o animal, meu irmão. Já tem o show. Juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de escote, ela ficou animada. Meu grande parceiro Chiquinho, lança a pressão. E o meu grande parceiro Cleito, lá do paredão, Cleito Saldi. Obrigado você pela sua presença, viu? Alô, Cleito. Você tá no animal, meu irmão. Tá travada. Touro, pancadão. Tá destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17. Joga você pra cima e canta aí que eu quero vir. Vocês. Vai dar. Vai dar. PT, vai dar PT, vai dar. No baile do BDJ que ela começa a sentar. Vai dar PT. Liga no parceiro Marlon Mesquita. Obrigado pela sua presença. Tá todo mundo no animal. Foi difícil pra você acreditar que eu sou. E que? E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cá. Joga você pra cima e vai! Foi você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e te vê que mais me ama, que? Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. E quem sabe cantar que eu quero me barro, sou o que? Sou o que? Momento, mas você sabe que eu sou foda da cama. Deixa no batidão, e deixa no batidão. Assim eu quero, assim, assim. Então, então, então, então, então. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. E aí? Precisa raciocinar. Pra quê? Que beijo não resume em transa. E diz, ó. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer. Já já tem o show! Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, nem vou te criticar. Gente, um detalhe só: o Santos ganhou o Palmeiras de 1-0 e o Corinthians se pastou. O Cruzeiro. Senta bem, senta bem. Então sarra, então sarra. A bunda no chão. Touro, pancada. Sarra. Então sarra o popozão, o popozão. Então sarra, então sarra a bunda no chão, bunda no chão. Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção. Eu pedi uma chance, até duas, mas você só mente não. E você só mente não, mas você só mente. Joga você pra cima e vamos. Mas o tempo parei, fiz essa canção, vou marcar, te ver e não e... Essa é a lei do retorno e não adianta chorar, vou marcar, te ver e não ir. Vou te comer, abandonar. Essa é a lei do retorno e não adianta chorar, vou marcar, te ver e não ir. Vou te comer, abandonar. Essa é a lei do retorno e não adianta chorar. Essa é a lei do retorno e não adianta chorar. E dobrar, e dobrar, e vai. Touro, pancadão! O animal chegou! E quem tá feliz, coloca a mãozinha pra cima e volta! Quem vai chegar muito chapado, muito doidão, dá um grito! Quem é do Pai Santo faz barulho! E quem é do Clube do Remo dá um grito! E assim, ó, joga a mãozinha pra cima e faz o chifrinho, e faz o chifrinho, e faz o chifrinho, e faz, e faz, e faz, e faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz. É agora que eu vou começar! Três, dois, um, já! Porque falamos sozinho na rua, me chamam louco. E aí, galera de Miracelva? Cantamos as estrelas do céu, me chamam loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Amor. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, tchau, tchau. mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro, só quem é feliz. E quem tá sincero dá um grito. Joga a mãozinha pra cima, na palma da mão. Palma, um, dois, três, quatro. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17. Joga a mãozinha pra cima e faz o chifrinho. Faço, faço, faço, faço. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Pra festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido, joga a mãozinha pro céu. E bate na palma, joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido, joga a mãozinha pro céu. E bate na palma, joga a mãozinha pro céu. Bate na palma, joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. Toro. Uhul! É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. E a chopitel, e a chopitel, e a chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Chama sua amiga de nojenta, logo você que chupa onde ela senta. Júnior, Torinho. Chama sua amiga de nojenta, logo você que chupa onde ela senta. Chama sua amiga de nojenta, logo você que chupa onde ela senta. Eu falei pra essa. Deixa no batidão, no batidão, no batidão. Se tiver alguém do Pai Santo, galera do papão, joga a mãozinha pra cima, galera do papão. E canta assim, assim, ó. Vamos pra cima, papão. E aí? Quero o quê? O quê? Gritar campeão. E agora? Vamos pra onde? Pra cima, papão. E a galera do leão? Tem alguém do clube do Rema aí hoje? Tem? E a galera do leão, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Quem é do Remo dá um grito. E eu quero assim, assim, assim. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Porra, essa camisa, meu poderoso leão. E deixa na pressão, e bota a pressão, e bota a pressão, e bota, bota, bota. 3, 2, 1, vai. Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Quando eu quero transar, você quer deitar. Então, meu amor, você pode descansar. É o show do animal! É a me procurar, não. Júnior Santorini! Sempre dizia pra aquela filha da p. O dia que nega em casa eu vou procurar na rua. Sempre dizia pra aquela filha da p. O dia que nega em casa eu vou procurar na rua. É muita pressão! Pressão! Pressão! Vai, vai, vai, vai, vai! Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. E vai botando na pressão, vai botando na pressão, vai botando na pressão. E bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado. E bota na pressão, toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Do design, calma que eu tô só esquentando. Fique pros atrevidos. Meu grande parceiro Paulo, o Daniel, o Arthur, os atrevidos da vila de Tamatateu. E o retorno, pai. Alô, Joel. Vizinho, aí o Tugrau já bordo do show do animal, galera da Vila Neves. Aleluia, aleluia. find the lovers, so the bar is where I go. Show the animal. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Junior Santorini. I'm holding and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now I'll take my hands, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Vamos pra cima, meu animal! Sucesso total, todo mundo vai te com a gente. É pra endoidar, geral, geral, geral, geral, geral. E deixa no batidão, no batidão, no batidão, deixa no batidão, e deixa no batidão. E vai detonando, estremecendo, detonando, estremecendo. Aqui, aqui, o bicho pega de verdade. Um, dois, três, dois. Ô, novinha, eu quero te ver contente. E vai detonando, detonando, detonando. E vai, e bora, que bora, que bora, que bora, que bora. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, chama do DJ, era chama do DJ, bandida. Chama saiu do DJ, com DJ um dia e já ficou na fita. Chama o DJ, chama, chama o DJ, chama, chama, chama, chama. Equipe Black da Vila Selma e o DJ. Ai, DJ! Isso não é legal, ai, ai, DJ, isso não é legal. No pianinho, no pianinho, no pianinho, no pianinho desse jeito. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. 3, 2, 1, aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Oi, meu amigo Cleito! Cleito, salve junto e misturado no Cleito! E vai botando na pressão, vai botando na pressão, vai botando pressão. Bota pressão, bota pressão, bota! O Ricardo, toda a sua comitiva, sempre juntinhos com a gente, fazendo o chifrinho do animal. Vai detonando, detonando, estremecendo com o DJ do fofão, tá na área. E o bicho tá pegando, o bicho tá pegando, o bicho pega. Um, dois, três. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança. E abraço especial para as patrocínios de Davina Tabata Tela, Naeri, Jaira, Lumaré. Pelo ranking tá tocando. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Depressão aí, Leozinho! Amarrar pra quê? Prefiro. E agora? Bota a pressão, bota a pressão, bota a pressão, bota na pressão e bota na pressão. Bota, bota, bota, bota. Agora! Alô, Melri! E a galera da força, meu irmão! E deixa no batidão, e deixa no batidão, e deixa no batidão. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa. Cadê você? Desapareceu e nada sumiu. É o animal na área. Cadê você? Touro Pancadão. Alô, Melri. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que... E aí, Vitor Design? Tem leite derramar. Alô, retorno. Põe aquela roupa e o batom. E aí? Entra no carro, amiga, menos. Um, dois, três. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Casarão vai beijar na boca. Aproveita a noite e fica louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. E o Leozinho disse, né, isso? Deixa, deixa todo mundo. Todo mundo louco, louco, louco. E o juízo já tá. Tá chegando o som do povo, tá todo mundo louco. Louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Alô, Melri! E chama a periquita, chama, chama a periquita, chama a periquita, chama a periquita. Vem, que vem, que vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, e vem, e vem, e chama tudo! Fala, meu parceiro, aí o Tuto Grau da Vila Sebes, já bordo do animal! Detonando, detonando, detonando, detonando, detonando, detonando, detonando, detonando, estremece aqui no animal. Um, dois, três, assim. Eu falei, pressão, vai. Já. Fique virou, que é moral, aqui da vida. Batidão, no batidão, no batidão, no batidão. E bota na pressão, e bota na pressão, e bota na pressão, e bota na pressão, e bota que bora. Bora, bora, bora, bora. Põe a mãozinha pra cima e grita. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no... Turn down, yeah! Yeah! Billy Brasil. Turn down, é pressão! Vem novinha rebolando, rebolando. Vai rebolando pro papai. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo. Agora eu quero ver. I wanna love you and treat you right. E deixa no batidão, e deixa no batidão, e deixa no batidão, e deixa no batidão. E vai no carimbó, no carimbó, no carimbó. Já, no carimbó, já, no carimbó. E vai no carimbó. Vai, vai, vai. No meio do pitio, no meio do pitio. E no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, o parceiro Marcos, pichu, lá da vila, pichu, vila do Leber. E vai no bate, no batidão, no batidão, no batidão, dão. Quando eu mandar a putaria, vai, e aí vai descer, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. E o DJ do povão, ele gosta de botar na pressão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Detonando, detonando, alô João Pedro, alô João, alô Glaciane, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Eu preciso te ter. E aí? Meu fechamento é você. E que maravilha. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. É sua presença. Alô, me deu onda, você sorriso, me dá onda. Você sentando no som, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Meu Deus, parceiro, vem do design. Segura, Alex. É você fazer o quê? O pai te ama. Pressão do começo ao fim, papai. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, pá, com vocês acima. E bota na pressão, Neilson. Bota na pressão, e bota na pressão, e bota na pressão, e bota na pressão, bota na pressão. Ah, sim, vai, vai. Olha o caqueado do animal, o caqueado. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. O quê? Um apartamento com como sempre quis. Os filhos. Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão. E o nosso? Nosso sossego. E o quê? Que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da minha maravilha. Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. Você. Camus não inventou palavras pra expressar esse momento. E aí? Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. E o que, meu amor? Nuvens formaram nossa imagem. A primeira dama do DJ, né, Ilson? Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. De tanto gritar de amor. Jaira, o Nael e Mara, aí sendo seus, aqui da Vila de Tamatateua. Elas que são fã do DJ Leozinho. Imagina! Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos, Vitinho, o Maria, o Bambino, a Loque. Nos chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Olha o animal detonando o sembriano desse. Seus olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, brincou comigo. Chegou ao fim. E meu grande parceiro, toda a galera do bar do Marcos. Obrigado, viu? Valeu! Você não cuidou de mim, não vai mais me usar. E o quê? Você não vai mudar. E é melhor. É melhor assim. Vamos lá! Dois, seu amor para um outro amor. Eu vou correr, é longe de ti, voltar a sorrir. E o quê? Jogar no lixo tudo que passou. Dois, seu amor para um outro amor. Ailton do Grau, já no animal, obrigado, viu? Valeu! Vou lembrar, você é página virada. E com a equipe, ficha, ficha, 28, do tal, eu vou ficar. E joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Palma da mão, palma da mão, palma da mão. Joga, joga, joga, joga. Um, dois, três, quatro. Sim, sabes que já llevo um rato mirandote. Tenho que bailar contigo. Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Alô, meu gerente. Recepcionar e agradecer ao meu gerente Anderson, o responsável pelos equipamentos do DJ Neilson. Valeu! Fernando, Marcel, Marcelo, os moleques da GDT, da Vila Davis. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hacer en tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube, sube, sube, sube. Quiero enseñar esa mi voz. É o animal detonando, sacudindo, estremecendo. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, é na Vila de Tamatateua, e o animal. Touro Pancadão. É o animal da área. Domínio. Amor, eu sei que eu falei. Touro, pancadão. Amor, eu sei que te magoei bem. O quê? Mas vamos tentar conversar. Vamos tentar conversar. Tentar nos reconciliar. E a gente trabalha sempre no oferecimento. Te amo tanto. De assim, sorte céu. Tanto. Viver sem ti. O gráfico vale. O JP Saibe Produções. O Barbearia Oficial. Pandora da Mídia. Loja Pancadão Saudi. Eu só te peço. E o Salão Estúdio W Artes do meu parceiro Vanderlei. Só mais uma chance. Eu só te peço. O quê? Só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Um, dois, três. Vem com xingar. E a galera do Bado Marcos lá da Vila Neves. Obrigado. Alô, Alessê. Quando olhei, deixo com muito carinho pra minha primeira dama. Alguém. Ela tá com o DJ Neilson desde sexta-feira, meu amor. Os olhos se encheram de lágrimas. E por isso. E agora tô no beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida e você. E o quê? Só quis brincar com meu coração. Manda um abraço com muito carinho também. Ao meu grande parceiro. Alô, Teco. E aí, Mati? Pode chorar, pode sofrer. Que é? Que nunca mais eu vou. DJ Betinho. Pode chorar, pode sofrer. Vito Design. Nunca o garoto que faz as cartilhas passadas. Você acabou de me perder. O animal automotivo de Capanema, Dodge Ram, Touro Pancadão.